El síndrome de las palabras radio contra el fin del mundo, o mejor aún, radio para un fin del mundo un poco menos estúpido y mediocre. Синдром слова радио против конца света, или еще лучше, радио для конца света, чуть менее глупый и бездарный. La síndrome delle parole radio contro la fine del mondo, o meglio ancora, radio per la fine del mondo un po' meno stupido e mediocre. Síndrome das palavras rádio contra o fim do mundo, ou melhor ainda, rádio para um fim do mundo um pouco menos estúpido e medíocre. Some time ago gave it to me. A book. Complete in China. Less a leap into doing. This is complete in her. Makes it complete in me.